passa e vai o dia. O sol se põe, trazendo inspiração a esse irmão que compõe a tristeza e a felicidade dessa gente. Povo carente, mas é elo na corrente. Bati de frente e olha lá nossas crianças. Num campinho de terra vem na lembrança a infância. Eu de conga azul, lateral tipo Cafu. Neguinho sonhador, pé de pato é urubu. Shhh, coisa ruim, sai pra lá, sai de mim. Que Emanjá nos conduza sempre assim. Que todos os santos venham nos guiar. Pro nosso barco a deriva não afundar. Ser sonhador pra quê? Vão fazer progredir. Na Gozolândia, os falsos vão sorrir. Vão dizer que o preto realista na vida não luta. Só canta rap e não passa de um fila da puta. Que as letras dele se pã, tem nada a ver. Morreu seco, quem pagou pra ver? Quer derrubar, vem. O monstro aqui é uma muralha, estilo zumbi, estratégico não falha. Correr no mundo onde é foda e a rota mata. Talvez pior ser do MST, cada ocupação, choque ataca. Já pensou ser Robin Hood? Você já pensou? É, muito amor. Muito amor, muito amor. Muito amor, povo latino-americano. Isso mesmo, rapaz. Muito amor, muito amor. A todas as favelas. Pense bem. O homem vale o que tem, seja na cadeia, na rua ou na Febem. Mas moleque, veja só, sai do crime, sai do pó. Sai da ilusão de viver num mundo só. Pegue o livro certo, o caderno e a caneta. Tire dos teus sonhos os tiros de escopeta. Viver na hipocrisia, mano, que mentira. Sai dessa trilha, boca aberta, só põe pilha. Tá cheio de bandidão querendo antecipar meu fim. Na frente das minas no baile, sorri pra mim. Nunca vou colar nem bolinho de pipoca. Que deslancha pique malandrão, só fala bosta. Meu sonho é ver os moleque nativa, 10 na escola. Se destacar no esporte, o melhor com o pé na bola. Ver o sofredor ter a graça da vitória. Abrir um vinho e desenhar uma nova história. Sem bulova, te sou original, H-Ste. Não é tudo isso que você queria, que você quer? Jacu de pele, sapato italiano, coisa e tal. Me atiçou várias vezes a voar na marginal. Cê queria, né? Ser pretinho, filho do Pelé. Ou do escadinha, do morro, um simples José. Já pensou? Catar o ouro? Cê já pensou? Beijão no seu coração, muito amor. Muito amor, rapaz. Desse jeito. Assim que é. Muito amor, muito amor ao meu povo. Salve América Latina.